Boa noite, estamos no Decadentes número 186, eu sou Jairo Viana e vou apresentar o programa para falar do jogo ridículo de ontem em que nós tomamos 3-0 para as meninas. Vou apresentar também Marcão do Castelo, apresenta aí Marcão. Boa noite pessoal, estamos aqui curtindo a fossa, vocês não imaginam a fossa que eu estou curtindo. Boa noite, vamos discutir o jogo de ontem. Aquele abraço a todo mundo. Além disso, Thales Maciel está aqui com a gente. Se apresenta aí, Thales. Se reapresenta. Boa noite, pessoal. Eu sou o único que assistiu o jogo todo. Eu sou o repórter de campo e, por isso, o mais compenetrado disso tudo aí. Bora. Olha para você ver as indiretas que a pessoa manda. Eu vou confessar. Eu fui embora com 10 minutos de jogo. Do segundo tempo, aliás. Porque não ia sair mais nada. Aliás, mentira, saiu mais um gol do Cruzeiro. Saiu mais um gol do Cruzeiro. É. O meu argumento é simples. Um time do Mano Menezes não toma 4 gols. Nunca tomou. Nunca tomará, provavelmente. Então, eu saí do jogo. Mas quem vai fazer o resumo do jogo aí vai ser Thales Maciel. Diga aí, Thales, faça aquele resumo maroto desse jogo de ontem. Vamos lá. Vai ser o primeiro resumo que eu faço com o fundo musical de Gian Giovanni, né? Aumenta o som aí, Marcão. Tá rolando Gian Giovanni. Cara, é que eu tenho que fazer a média. Convite de casamento. É o louco, bicho. Gian Giovanni. Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo. O América entrou numa pilha boa. Ele precisava do resultado. O Cruzeiro, os times do Mano Menezes, o time do Mano Menezes é muito bem postado em campo. O América surpreendeu a gente, que ele foi com uma postura de ir pra cima. E no meio dessa pressão, ele fez o gol. E aí, coisas que acontecem com o América, no Campeonato Mineiro. Quando a federação não nos ferra, o VAR nos ferra. Então é um negócio que tem que ser estudado. E acabou que a gente tomou essa sapacada aí, que a gente teve o gol anulado, então deu uma baixada na bola na galera. Passou, sei lá, 5, 6 minutos, o Cruzeiro foi lá e fez um gol. Posição que eu tava, eu achei que foi uma falha da defesa, e depois, olhando os melhores momentos, eu vi que realmente foi uma grande falha da defesa, mais uma vez. Zagueiro não sobe com atacante, eu nunca vi isso. Na verdade, o primeiro gol foi de Léo, do Beck. Passado um pouquinho, sei lá, uns 5, 10 minutos, o Cruzeiro foi lá e fez 2-0. E naquele momento, para mim, já tinha acabado o jogo pro América, porque a chance de reação do América é muito pequena, principalmente com um time muito bem postado, igual o Cruzeiro, que tem um técnico que sabe jogar esse tipo de jogo, mas vamos continuar, vamos tentar. E foi isso que o América fez, extremamente desorganizado, ele foi tentando. E foi um primeiro tempo onde o Cruzeiro administrou. Para mim, ele gostou do jogo, o jogo estava para ele. E acabado o primeiro tempo, começou o segundo tempo, o América continuou em cima, mas extremamente desorganizado. O nosso meio de campo não tem, mas uma partida que o Toscano não foi bem e o Mateuzinho extremamente escondido. Com uns 20, 20 e poucos minutos, o Cruzeiro fechou a tampa, fez os 3-0 e aí bateu aquela depressão nos... sei lá, 200, 300 torcedores que tinha lá. E aí o Cruzeiro administrou mais ainda o jogo ficou aquele negócio bem mais ou menos. Para mim, o Cruzeiro tirou o pé. Se o Cruzeiro quisesse, ele tinha feito o quarto, o quinto e por aí vai. Mas ele, até para se poupar, que ele tem jogo de Libertadores durante a semana, e no outro final de semana já tinha final. E o jogo foi isso. Os nossos laterais ainda existem. A gente não tem poder de ataque com os laterais, e eles para defender, principalmente o João Paulo, é uma loucura. Nossa zaga, o Caveirão, ele tem até uma força de vontade, mas infelizmente técnica não é com ele. Tanto é que no segundo gol, o Fred foi em cima dele. O Jussano é aquilo, ele parece jogador de pelada. Na verdade, ele parece comigo jogando bola, né? Um jogador lento, pesado, que não é profissional. O Zé Ricardo fez uma partida regular para boa. O Cristian, eu achei que fez uma partida boa. Não sentiu o peso do jogo. Tentou, chutou. E, por incrível que pareça, é o nosso melhor armador. Toscano, eu não sei se ele está em posição errada, o que acontece com ele, mas não rendeu o jogo dele. Na verdade, esse ano o jogo dele não vem rendendo. Talvez pela nossa grande expectativa do Toscano de 2015, e esse de 2019 está muito abaixo. O Mateuzinho, muito pequenininho, para ser o armador, para ser o cara que tromba com os outros, não é a dele, o negócio dele é partir para cima. O Felipe Azevedo também não deixou a desejar. E o Viçosa é aquilo, o Viçosa é... se a bola chegar para ele... ele tem chance de fazer o gol, mas a gente não pode esperar que ele busque uma bola, que ele domine uma bola, isso não é dele. A dele é dentro da área, a bola é o famoso da maravilha. A bola chegou e vai fazer, do jeito que tiver, de canela, do que for. As substituições, É aquilo do Givanildo, é 6 por meia dúzia. E acabou que foi aquilo, um passeio do Cruzeiro. Não sei se o Cruzeiro, se o América tivesse tido o primeiro gol validado, se o jogo seria outro. É, particularmente pela postura do Cruzeiro, pelo jeitão do Cruzeiro, eu acho que assim, na melhor das hipóteses, seria um empate. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda. A diferença é abissal. Nesse Campeonato Mineirense você tem um time que está fora da curva, que é o Cruzeiro, e o resto está mais ou menos equilibrado. E para mim, Ô, cara. a falha. Pode falar, Marcão. Não, não, desculpa te interromper. De Você forma foi alguma. muito. A sua análise foi muito precisa. As interferências aqui do. Mas assim, a gente está enfrentando um dos melhores times do Brasil. Ponto. Isso é É, fato. ô Marcão, Marcão, eu vou além. Para mim é um dos melhores times da América. Sim. Eu concordo com você. Só que o ponto fora da curva é o seguinte, que a gente fez dois gols contra o Cruzeiro na última partida. E isso pode ter gerado para o América, que a gente fez, pô, a gente fez dois gols na última partida. A gente pode fazer dois gols no Mineirão fácil. Não é assim. Ontem eu tive a nítida impressão, a gente encontrou ontem, eu, você, Jairo. Cara, quando eles quisessem apertar o time da América, eles iam fazer gol. Eu tive essa nítida impressão, cara. Assim, eles fizeram dois. Se eles apertassem, eu fazia três, eu fazer quatro. E Eu, assim, a gente. para mim, os dois primeiros, eles não apertaram muito, não. Não, tudo bem, concordo. Eles tiveram três chegadas no gol naquele momento. No primeiro tempo, acho que eles chegaram três vezes no gol, No duas máximo vezes quatro. no gol. É, no máximo quatro. Só que Então. os caras são eficientes demais da Mas conta. não foi pouco. Isso que eu quero dizer. Não foi pouco. O pouco que eles fizeram não gerar dois gols. Isso que eu quero dizer. Se eles quiserem forçar a barra, Mas aí você tem ia duas sair. situações, Marcos. Você tem duas situações. A primeira é que assim, Sim. o Cruzeiro tinha um resultado na mão, primeira Sim. coisa. E a segunda coisa é o seguinte: o Mano Menezes, o perfilzão dele é esse, ele tem um resultado. Ele não vai Lógico, forçar o time lógico. dele. E outra Sim, coisa, concordo. eles vieram de um jogo de Libertadores durante a semana. O time descansado ali era o América. Sim, eu concordo com você em tudo que você está dizendo. Eu Marcos, acho o e seguinte. outra coisa, só mais uma coisa. Você não tá bêbado, não, você tá muito lúcido. Eu estou no sítio aqui. Nossos companheiros, os poucos ouvintes, mas que eu sei que são. Cara, eu estou aqui no sítio nacional, quem quiser frequentar aqui. Cara, Tá bêbado não. mesmo, tá chamando o povo pro sítio, tá bêbado. Tá demais, nossa senhora. Você fica Não. chamando aí que você tem que pagar goró pra turma, viu? Isso é um Inclusive perigo. nós vamos largar isso aqui e vamos pra EBB. Posso falar um negócio? Assim, eu estou muito feliz. Agora, fazer um adendo antes da gente voltar a discussão do jogo. Cara, desde que eu entrei no Decadentes, eu estou muito feliz. As pessoas chegam a gente, pagam uma cerveja. Eu não conheço ninguém, as pessoas vêm e pagam uma cerveja para mim. Mas Moçada. peraí, não, ninguém nunca me pagou cerveja, Oh, não. ah, Não, então vocês são uns Jara. bosta, ralo. Como Vocês é que são é essa bosta. tautologia aí? Não, Jara, tá tonto. Quem pagou cerveja pra ele não fui eu, só. Tá viajando. Mas aqui, falando sério, eu acho o seguinte, agora jogando jogo duro no bom sentido. Eu acho o seguinte, o América tem um modelo de jogo que é o mesmo de sempre. Entendeu? A moçada que tá tomando gola aqui do lado aqui, o América tem o mesmo modelo de jogo. Pode jogar contra o Caldense, pode jogar contra o Boa, pode jogar contra. Isso me incomoda muito, entendeu? O Givanildo, que tem muito. Cara, acho o Givanildo bacana. Bacana, a gente tem que bater palma para ele e tudo. Mas ele não tem atitude, cara. Ontem eu fiquei acompanhando o Givanildo. O cara só com a mão no queixo, não participa, não tem atitude. As substituições são sempre as mesmas. Cara, e aí? Jairo, a gente comentou ontem. A gente vai enfrentar Curitiba, que está 2 anos na Série B, que quer voltar para a Série A. O Paraná que caiu e vai querer voltar. Tem muito time querendo voltar. Será que, cara, isso me incomoda, entendeu? É a falta de atitude do América, entendeu? A gente tem. A defesa é fraca, a gente vai discutir ao longo do programa. A defesa do América é um lixo. E não temos meias. E não temos. Meia no sentido de ligação qualificada, não tem mesmo, não. Não tem, Não cara. tem. Isso me incomoda, velho. Isso me incomoda. A gente não tem criação. Na verdade, Marcão, antigamente era o camisa 10 e o camisa 8. A gente não tem isso mais. Na América hoje você não tem. O 10 e o 8 você não Não tem. tem. O E não tem. 8 clássico você não tem mais, não. Hoje o 8 no América é um volante na acepção da palavra do volante, ou seja, mais marcação do que saída de bola, né? Que é o Então, que a gente. Não, Não. sim. É por isso que eu tô falando, antigamente era assim, né? Antigamente você tinha um camisa 8 e camisa 10. O camisa 8 um pouco mais atrás, o camisa 10 era o cara que armava mais pra frente, mas sempre com camisa 8 ali dando aquela assistência. Hoje no América você não tem nenhum dos dois, você não tem essas figuras. Hoje, olha só. Vamos dizer assim, o cara que joga mais recuado pra gente que tá, tem uma noçãozinha assim, teoricamente, seria o Juninho. Você não pode querer que o Juninho seja o nosso armador, né? Não, isso não existe. Isso não existe. Não, aí você o vai ficar Juninho dependendo esforçado. Do Juninho, cara. Juninho, exigir... Juninho é pulmão. É, o então. Juninho, a característica do Juninho é pulmão. O cara corre o campo inteiro, o cara tá lá no ataque, volta correndo, fecha a defesa, de vez em quando aparece num gol, mas assim, ele é esforçado, ele não tem técnica pra armar, ele não tem nada assim. É isso aí, Jairo. Você tá falando o que é certo. Não é a função dele, a função dele não é essa. Nós não temos meias. Eu, o Thales, a gente foi discutindo o tempo todo. Nós não temos. E o que nós temos, que é o Mateuzinho e o Toscano, não rendem. Esse que é o problema. Nós não temos opções. Quem que a gente pode falar assim, beleza, o Toscano tá jogando mal. Quem que a gente vai colocar? Tá. Ninguém. Esse é o problema. Eu dei 3 segundos... pra pensar quem que a gente pode colocar, a gente não tem, entendeu? Esse que é o grande problema. E assim, Série B, tudo bem, é mais força física, vontade, bacana e tal. Vou reforçar, galera. A gente pegou o Cruzeiro, um elenco sensacional, tira um... O Cruzeiro é foda, no sentido de elenco, né, elenco. Nós não temos, e eu reforço o seguinte, a gente tinha o Campeonato Mineiro todo pra testar. Sávio na lateral esquerda e não Sabino testou. A gente não testou ninguém. Então, isso que, o que eu até queria fazer uma pergunta para vocês. Me fala uma coisa, qual foi o time que mais rendeu contra o Cruzeiro? Foi o do segundo tempo do primeiro jogo, todo mundo concorda com isso. Sim. Né? Isso é ponto pacífico, concorda, Thales? Concordo. Por que voltar com a mesma mambaia do primeiro tempo? Mateuzinho jogando nada, Toscano jogando nada, entendeu? Viçosa, esforçado, né? Então, quer dizer, eu tô colocando o que cada um fez. E aí, no segundo tempo, naquele esquema já com o jogo já sambado, tudo errado, ele mexeu o que, só? Entendeu? Nem no intervalo ele mexeu. A verdade foi essa, eu não consigo entender qual que é a insistência do Givanildo com um time que não tá rendendo. É um time que não tá rendendo, ele tá rendendo, rendeu bem, contra times ruins do interior. Ele insiste, né? Pois é, mas esse time contra o Juventude foi o que foi. Contra um time semi-profissional lá de Roraima, nós empatamos. Então, assim, é pra pensar seriamente, cara. É pra pensar se esse time é o time. E não pode ser, sabe? Eu acho que não pode ser. Eu concordo, Jair, eu concordo com tudo que você tá dizendo. É questão de atitude. A gente conversou ontem sobre isso. Juanildo, bacana, tem uma identidade com a América. Eu não tô questionando nada disso. Desculpa as pessoas que amam o Juanildo, mas eu questiono o seguinte: você tá vendo um time no América, não tem mudança de planejamento de jogo. Eu não vejo isso. É sempre as mesmas pessoas, as mesmas atitudes, os mesmos jogadores. Entendeu, cara? É a mesma coisa. E aí, quando vai mudar, demora o segundo tempo todo. Ontem a gente viu o Berola entrando. Tô falando que o Berola é a salvação da lavoura, tá, gente? Desculpa. 35 minutos do segundo tempo. Adianta? Pô, Berola? Já perdendo de 2. Desde, cara, o primeiro tempo. Não adianta, cara. E desculpa. Aliás, quero mandar um beijo pro meu irmão. Fez aniversário hoje, César. Achei que você ia mandar um beijo pro Berola. Não, você tá doido. Mandar um beijo pro César, meu irmão de Brasília e tudo. É o seguinte, e cara. Berola? Você tá doido? Vou mandar nunca. Cara, aí ele chega e põe o Berola aos 35 do segundo tempo, cara. Não dá. Não dá, gente. A gente tem que. Aí o cara com a. Você vê o jogo todo, o cara com a mão no queixo. Desculpa. Desculpa, gente. Quem defende o Givanildo, o cara assiste o jogo todo com a mão no queixo. Eu, tudo bem, aí vou colocar o Adilson Batista, aquele lixo, participava e tudo. Eu não sei, cara, eu tô muito assim, na fase transitória, assim. Se a gente tirar o Givanildo, vale a pena trocar o técnico? Deixa, eu vou aproveitar aqui para falar um comentário do Marcos Graça aqui, que ele entrou exatamente nisso. O Marcos Graça escreveu aqui: boa noite, Diletos. Vocês acham que Giva é o técnico mais indicado para a Série B? Essa insistência dele em escalar sempre os mesmos desgasta sua imagem com a torcida e o elenco. Thales, o que você tem a dizer sobre isso aí? Eu concordo em partes. É, eu acho que realmente assim, essa teimosia dele com alguns jogadores realmente desgasta com a torcida. É, com relação ao elenco, eu não sei se isso tem algum lado negativo. É, a minha restrição com relação a isso, do pessoal querer tirar o Givanildo, é quem vem? Essa é a pergunta. Quem vem? O Givanildo, para a Série B, para mim, está de bom tamanho. Eu acho que tem, você tem que reforçar. Mas eu não acho que tem que trocar o Givanildo, não. E você, Marcão, o que você pensa? Cara, você começou a falar disso aí? Eu sou muito... Eu acho que é um cara bacana, né? Eu acho que a gente tem uma identidade com o Givanildo. Acho que a parte da torcida do América tem uma identidade com o Givanildo. Eu acho legal. Mas ele não é um cara inovador. É, não é um cara que, assim, quando a gente precisa que ele mude a equipe, ele não muda. Não muda. É, ontem, a gente estava conversando, né? Nem com vocês especificamente. Mas eu estava conversando com algumas pessoas da torcida do América e disse, porra, o time que jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro, no Independência, por que ele não começou hoje? Ele podia render mais do que hoje. Ele é devagar, ele é conservador, então assim, bacana, respeito o cara. Mas eu acho que era o... Cara, eu mudaria. Mas assim, a discussão, Otávio, antes de você... possa colocar a sua posição. Eu acho que a discussão é muito mais profunda. É, o que eu tenho discutido desde há 3 programas atrás, a gente precisa primeiro, do diretor de futebol. A gente não tem diretor de futebol, que o Drubis, por mais que a gente fique puto com ele, quando ele assumiu, quando ele foi técnico, foi uma vacilada. Beleza, foi vacilado. Mas a gente precisa de um diretor de futebol, a gente não tem, entendeu? Para mim é um ponto, isso é ponto. Precisa de um diretor de futebol, a gente não tem. Cara, e o Givanildo não é um técnico que tem uma perspicaz, entendeu? É um cara, é a mesma coisa do mesmo. Eu fico puto com isso. Ô, Charão, ontem, quanto que a gente ficou puto ontem, tá tomando cerveja? Não, é isso aí. O problema do Givanildo que eu vejo é que, por exemplo, Campeonato Mineiro, ele é um laboratório. Vamos conversar. Mas ele não teve laboratório, não, Charão. Esse que é o problema. Isso, vou dar um exemplo. O Ronaldo. Ô, bicho, eu tô puto com o Ronaldo. Como lateral, não rendeu. Mas vamos conversar. Ele entrou também numa gelada danada. A gente conseguiu ver ele jogando contra um Guarani, concordo, contra um, sei lá, contra uma Tombense, contra um time desse, pra gente ter o equilíbrio. O moleque, concordo, só entrou na gelada. O França. Pô, o França entrou lá atrás. Então, a gente começou a vê-lo jogar mais lá atrás. E eu sempre falo aqui do exemplo dos laterais. A gente precisaria ver, a gente viu um, que é o Ronaldo, e a gente não viu o Sávio. A gente não sabe se a gente tem um lateral, pelo menos. Concordo com você. Porque, assim, porque para mim, com o João Paulo, nós estamos a pé. Ponto. O João Paulo, para mim, não dá para jogar uma Série B com ele de lateral. E o banco dele, nós não sabemos. Porque Jairão, se o banco dele tiver pior do que ele, tem que contratar 2. Jairão, você tocou no ponto crucial. Campeonato Mineiro, para mim, para o Marco, para o Marcão do Castelo, tá, galera? É laboratório. Por mais que as pessoas queiram que o Campeonato Mineiro seja para a gente ganhar, ser campeão mineiro, eu acho que é laboratório para o Campeonato Brasileiro, da Série B. Não, e a fase de grupo, vamos conversar. A fase de grupo, cara, dá para fazer muito de laboratório. Na decisiva, até entendo que não. Sim. Mas, sabe, esse ano ficou mais claro do que nunca a diferença entre... Tá o Cruzeiro num patamar, Atlético tem outro patamar, América num patamar, e vem o abismo, e depois do abismo vem os times do interior. Jairão, olha só. Você vê que hoje o Boa, que é o melhorzinho do interior, tomou de 5 de um time meia boca, que é esse time do Atlético. Então por isso que eu tô te falando, já que é laboratório, que a gente conversou isso há 5, 6 programas atrás, cara, o que, que a gente... A gente não foi testado. A gente vai começar uma Série B que a gente não sabe quem é o lateral esquerdo, quem é o Sávio. Entrou 40 minutos de um jogo aí que eu não sei quem foi o jogo passado. Não, não dá nem pra saber. O Ronaldo, a gente ficou puto, e eu acho que até injusto, entre aspas, dois jogos que ele entrou, que foi fraco. Mal. A gente não tem meia. Isso que eu tô falando. As pessoas que estão ouvindo a gente, os americanos que estão nos ouvindo, eu fico puto. Porque é o seguinte, Campeonato Mineiro é para laboratório. Quem são as pessoas? Quem são os meias? Nós vamos entrar para a Série B, quem são os meias que a gente tem? Toscano não está jogando nada. Não está jogando nada. O Mateuzinho, a promessa, não está jogando nada. Quem nós temos de opção? Mas, ó... Marcão, cara, isso me incomoda. Oh, tá, desculpa, vou te interromper, desculpa. Nós não, mas quem ia te temos... interromper é eu, não, é o seguinte, nós não temos você não tá opções... Você querendo deixar eu te interromper. Ah, mas eu vou te interromper, eu sou chato pra caceta. E eu vou interromper os dois. Bem-vindo, Felipe Deleucas. Deleucas, vai. Gibraltar, os abraços. Um abraço. Diga aí, Felipe. Nós estamos falando mal de quem agora? De você, Felipe. A internet aqui em Gibraltar não é tão boa assim, não. Ela custou uns 15 minutos pra acessar o link aqui, mas deu certo. Puta que pariu. Putz, eu tô no bairro nacional, o cara tem Gibraltar. Puta que pariu. A discussão atual, nós começamos a falando sobre se o Giva é o treinador, o Giva é pro treinador pra Série B, e nós estamos discutindo o fato de o Mineiro ser laboratório ou não. O que, é que você tem a dizer sobre isso aí? A questão do Giva, pra mim, a questão é que eu não... Ele depende de ter um auxiliar bom, né? Ele ser um auxiliar que consiga dar um padrão com os treinamentos, ele não faz muito efeito, né? Tá, as últimas passagens dele eu acho que deram muito certo, porque o Claudinho em si, quer queira ou quer não, ele tem um padrão de treinamento bom. Tanto é que depois aqui ele teve a chance de ir pro Palmeiras e acabou indo pro Bahia depois num pequeno problema que ele teve de... com o contrato que ele ia assinar lá na Arábia, né? Mas o nosso atual adjunto, né? Que é quem dá os treinos praticamente todos. Que acabou que é do Botafogo, né? Que veio, né? É. Então, tipo assim. Felipe Conceição. Felipe Conceição, é isso aí. Isso. Essa é a questão. Tipo assim, tem que ver. Ele não parece ser um cara assim tão bom nessa questão. E aí, não adianta ficar culpando. Tipo assim, o Giva, ele já não dá treino tem muito tempo. Ele fala que ele só dá o coletivo e entrega na entrevista, ele falou que deixa o pessoal dando os treinos e tal, não sei o quê. Então, se você não tem um adjunto, consegue ajudar ele, que consegue dar o padrão, consegue fazer o time render um pouco melhor, não adianta nada ter ele. Aí você tem que buscar alguém que consiga fazer os dois. Que o não Delio, é ele, já desculpa. Sabe, né? Delio, desculpa, cara. Desculpa. Eu tenho não, um perfil desculpa, assim. Você tá interrompendo a gente demais. Eu tô aproveitando que eu tô no bairro nacional, coisa linda. Mas olha só. Cara, eu concordo em partes, mas assim, eu não vejo a postura do Giva, um cara que muda a conduta do time, o esquema do time. Ele precisa sempre ter um cara na retaguarda, entendeu? Aí você tá falando do Felipe Conceição e tal. Ele sempre precisa de um cara na retaguarda pra mudar a história do time, entendeu? Ontem, entendeu? O time tava mal, e aí a gente comentou ontem, né, o Jairão, escalou o mesmo time, por que não colocou o time do segundo tempo do jogo no Indepa hoje? Hoje não, eu tô tonto, desculpa, galera. Por quê? Ele não tem coerência, cara, ele não tem coerência, esse que é o problema, velho, isso me incomoda. Essa é uma parte, aquela história. Não, na verdade, deixa eu só... Uma coisa que o Givanildo tem é coerência. Não tem coerência, né? Coerência até demais, coisa, porque ele mantém sempre... Uma coisa que ele tem é coerência. Isso aí não tem coerência, não. O Givanildo é coerente. Eu acho que até é muita questão do... A birra que ele tem por causa da questão da seleção brasileira, que quando ele tava titular e indo bem, teve uma troca de técnico e o cara simplesmente tirou ele fora e tal. Então eu acho que ele fica com medo de fazer isso com o atleta. Então ele vai dando até ele ver que realmente você não tá dando mais pra manter os caras. Ele realmente é muito teimoso, mas tipo assim, isso também já é sabido, né? Que ele é teimoso, que ele insiste com os caras até o último minuto, também já era sabido quando renovaram com ele pra Série B, né? Não, concordo com você. Eu até entendo o seguinte, bacana isso, ele tem a limitação técnica, né? Ele sabe o plantel que ele tem, ele sabe trabalhar teoricamente com as peças que ele tem. Ele é bom motivador, ele é bom pra fazer a galera toda focar no objetivo, ele é bom pra manter grupo, É aquela coisa do treinador de antigamente. Só que aí falta a questão da parte moderna, que são as questões de treinamento, que isso já se sabe que ele não faz mais. E os treinadores antigos já não têm feito mais isso. Tipo, o Filipão, ele também abdicou disso. Ele tá lá, ele faz a mesma coisa. Ele motiva o time do Palmeiras, ele escolhe quem entra, quem vai jogar, mas quem dá a parte toda de treinamento é o auxiliar dele hoje. Ele em si, e até o Paulo Turro já. Então, tipo assim, se queria investir no projeto de Vanildo, tinha, tipo assim, pra falar que ele vai soltando da Série B, aí tinha que ter investido pra dar pra ele o suporte, que é porque dá a gente, a comissão técnica dele, consiga fazer o time jogar, porque sabe que se depender dele especificamente dando treino, não vai rolar. Deixa eu até pegar um gancho aqui sobre o Filipão. A questão do VAR. Ontem me incomodou muito o VAR. Eu tô vendo aqui nas reportagens que sobre o Filipão, vou ler uma reportagem aqui. Filipão disse que cogitou tirar o Palmeiras de campo após o VAR anular corretamente o gol de Deyverson. Abre aspas. Sim, tinha um pé no lance do Deyverson. Muito bem. E o pênalti deu o que deu lá, no Morumbi. E o julgamento do Moisés? A fase do julgamento, como foi? É uma vergonha. Assim, ontem, por exemplo, é estranho. É um negócio, sabe? Você comemora o gol, aí o juiz... Todo mundo vai em cima do juiz. No campo é ruim demais. O juiz demora ali 4-5 minutos para que todo mundo olhe, não sei o que. Aí ele vai lá pro VAR apenas para finalizar o trem todo e anular. Será que realmente esse VAR é bom? Olha, é justo, né? Se for pensar assim, nas partidas do ano passado contra o Atlético, do nosso gol que entrou e não deu, do gol deles que não entrou e deu. Tipo assim, se tivesse o VAR naquela partida, por exemplo, o resultado teria sido outro pra gente. Não, mas aí pra esse tipo de situação você tem o chip na bola, né? Sim, mas tipo assim, já que não, na bola. Hoje, como a gente não tem o chip disponível, o que tem disponível é o VAR, então tipo assim, o VAR conseguiria auxiliar naqueles lances que quando você via pela imagem ficava claro. Então o VAR é da justiça, né, no futebol. Cara, vou te falar assim, um negócio. Pra quem tá no campo, realmente é frustrante. Você conseguir vibrar o gol e depois isso aí. Assim, anulou. Mas não é pra quem tá no campo, não. Se você tá em casa assistindo também. Cara, eu vou te falar um negócio. Se você tá em casa, você já consegue ver um pouco, tipo assim. Você já tá um pouco não, mais. Não. Hoje no jogo do Palmeiras, na hora que teve. Na anulação desse gol, a transmissão, quem tá transmitindo o jogo, não pode passar replays. Então ele tem que ficar focado na discussão em campo. Eles não podem mostrar o que aconteceu. Então você fica sempre ali. E aí, foi ou não foi? Então tem isso também. Então, pra quem tá assistindo o jogo, também é uma preocupação. Ainda, assim, o problema é que o VAR tá começando a ser implementado agora, né? Até decolar, tem o tempo, né? Lá na Europa, a primeira temporada de VAR tanto na Bundesliga quanto no italiano, deram uma engasgada. Na Inglaterra, o VAR tá sendo usado agora nas Copas, né? Também, tipo assim, tiveram alguns lances de engasgo, mas o pessoal tá começando a acostumar. Cara, e a ideia é aperfeiçoar, e a partir da temporada que vem, que vai ser meio que vai ser geral lá na Europa, o pessoal já vai estar todo mundo habituado com essa questão. Aí, Felipe, você entra. Só um minutinho. Aí você entra no problema, que é o seguinte: você querer que comparar um campeonato do Brasil com a Europa. É totalmente diferente, não tem. Mas a questão de eles sofreram um pouquinho no começo para adaptar com coisas similares, e a gente está sofrendo agora, porque a gente está tentando implementar a tecnologia agora. Então, tipo assim, os árbitros aqui ainda demoram muito, tipo, por exemplo, lá. Sim. O lance rola, tipo assim, beleza, o lance consegue, o jogo consegue, e se o cara dá um grito no juiz, aí ele para o jogo onde é que tiver e vai revisar. Aqui você vê que se tem um lance duvidoso, o juiz fica meio que esperando a resolução, assim, pra ver se foi, possível pênalti ou não. Aí a jogada parou ali, ao invés do juiz deixar o jogo rolar, o juiz aqui fica parado. Então, tipo assim, se você aqui tá criando um pouco mais de tempo, porque o pessoal ainda não tá com a expertise necessária, porque tá começando, a tecnologia é nova. Eu acho que a gente não vai ter jeito de correr disso aí, não. Isso aí é o progresso. Eu só acho que o jeito que tá, ele tende a parar demais o jogo. Eu acho que o jeito mais interessante seria alguma coisa mais próxima do que é o vôlei, né? Então, no vôlei, o cara tem direito a dois desafios por set errado, né? Dois desafios que revertam se reverteu a marcação do juiz, não vale, o cara continua tendo dois. Então, eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, no futebol, cada técnico direito a um desafio por tempo, eu acho que seria razoável. Porque, sim, você, sim. Porque a tendência, eu acho que quem vai acabar com isso vai ser a televisão. Porque dependendo do jogo, você vai ter um atraso tão grande na transmissão, e a televisão marca ali 2 horas para transmitir o jogo, que eles mesmos vão acabar com isso daqui a pouco. Pode aguardar. Porque o jogo fica muito truncadão, muito parado. Hoje eu tava ouvindo aí da Itatiaia o jogo do Atlético lá, mexendo umas coisas aqui em casa, e toda hora parava 2 minutos, 3 minutos para rever a jogada. E não sei se isso aí, se para transmitir jogo, ainda mais Campeonato Brasileiro, que os caras trabalham com 3 horários, né? Se vai dar muito bem isso aí, não. Não sei. Ô, Jair, tem outra coisa aí também, bem lembrado por aí, Jair. Ontem eu tive a impressão que, assim, foi no mínimo uns 4 minutos que o juiz ficou ali naquela indecisão. E depois disso teve mais alguma coisa e tal, ele deu 5 minutos de acréscimo. E aí? A gente não vai perder tempo de bola rolando, não? Olha só. Com toda certeza. Jário. O que eu comentei? Isso, Jário. Porque por enquanto, pra gente, tá travando muito mais. Quando você pega os campeonatos que o pessoal já tá usando há mais tempo, tanto o pessoal da cabine, eles têm um tempo de reação mais rápido, tanto o árbitro em campo, ele já vai, tipo assim, ele já vai deixando o jogo rolar antes e vai parar só quando ele tiver escutado. E você não vai ter tanta pausa igual tá tendo agora. O problema é que agora o pessoal da cabine, eles demoram muito revisando eles mesmos, e aí o árbitro em campo fica naquela, ele fica esperando, né, que nem um 2 de paus parado, assim, esperando ter alguém falar no ouvido dele, dependendo do que seja. E quanto à maioria dos lances, esse é lance de gol, que aí realmente vai dar, tipo assim, não vai pedir pra dar saída se for no lá, né? Mas os outros lances todos, geralmente se continua. Não vai ficar com essa. Hoje os árbitros aqui estão parando muito, mas muito porque eles não estão acostumados mesmo com a tecnologia. Então, e tem que ver até que ponto que eles também querem fazer isso vingar, né? Porque pode ser que eles façam isso exatamente pensando nessa de não passar isso aqui. Se virar obrigatório, né? A oferta do VAR, aí não tem muito o que fazer. O pessoal vai ter que adaptar mesmo a fazer funcionar bem. E é só questão de ter tempo. É prática mesmo. Infelizmente, a gente podia já estar testando isso desde o ano passado, né? Mas está testando desde agora. E até pegar no tranco vai demorar um pouquinho. Galera, estão me ouvindo? Deixa eu ler os comentários aqui. O José Alves Aguiar, boa noite. Bala para a torcida e colatina para a Giv e diretoria. Até a 10ª rodada da B para ver se tem coragem de mandar o mito embora. Falei que nosso campeonato acabou contra a Caldense. O bala pra torcida, viu, Zé Alves? Eu vou falar com você o seguinte: quem foi no jogo ontem sofreu, viu? O Marcão, que é um sujeito idoso, ele tá com as pernas doces até hoje, viu? Porque quem não foi, todo mundo lembra que sempre a gente entrou pelo Mineirinho ali, né? E as portas do Mineirinho pela Abraão Caram costumam ficar abertas, inclusive para parar carro, né? Sem aviso nenhum, eles só abriram aquela porta do Mineirinho, aquela porta lá de trás, perto da Copasa. Então você tinha que entrar por lá, vir andando o Mineirinho inteiro, subir aquela escada para pegar a rampa, depois vai pela rampa, sobe e atravessa a esplanada para chegar no nosso setor. Então realmente a torcida ontem ralou para conseguir chegar, viu? Outra coisa também, a falta de informação das pessoas, né? Você não tinha ninguém que pudesse dar com certeza assim. A torcida da América está entrando por ali. Você tinha que ficar pesquisando onde é que era. A gente foi pelo... Né? Tentativa e erro. É um tudo isso. Com direito a ser zoado pelo policial, né? Com direito a ser zoado pelo policial. Eu e o Thales chegamos junto ontem no jogo, e aí a gente foi perguntar para um policial, para 3 policiais, perguntamos: onde está entrando a torcida do América? E tal, falando: não, é por aqui. E por aqui era naquela rua entre o Mineirinho e aquele posto de gasolina, que fica os cruzeirenses tudo ali. E nós, eu e o Thales passamos ali no meio, acabamos passando. Mas aí nós perguntamos ao policial, falou: mas e aí, se na hora que acabar o jogo, como é que vai ser para passar aqui? Aí ele falou: e se o América ganhar? Ele falou: não, não tem esse perigo, não. Exato. Tem que rir para não chorar, velho. Ser americano é fácil, não, cara. Não. Não é fácil. Não. O Zé Alves até falou aqui: trata essa cachorrada bem no Indepa e chega lá, é desse jeito. É desse jeito mesmo. Fizeram para sacanear ontem. E tava ridículo, porque essa rua lá de trás da Copasa, estava toda fechada com cone. Eu cheguei a passar de carro ali, eles não deixaram a gente entrar, sendo que no meio daquela rua tem um estacionamento. Eu queria saber qual que a bênção que você tem que ter, qual que é a graduação que você tem que ter para conseguir chegar naquele estacionamento. Então é uma coisa ridícula. Eu acho que isso aí é uma palhaçada. É o pior de tudo, já, que tinham vagas na porta, né? Esquece o estacionamento. Sim, é vagas na porta. Eles não, a gente tentou entrar por duas entradas e não conseguimos. É foda, mas faz parte. Não foi a primeira, a última. Ó, Você tá com o micro, com a câmera ligada, viu? Cuidado para não mostrar o que não deve aí, viu? Nudes. Nudes do Marcão. Marcão, cara, eu acabei de falar de você aqui, que você chegou. Sim. Você tá com artrite hoje o dia inteiro de ter andado. Artrite é uma tosse. Vai usar canela de velho da Itatiaia. Não, galera, desculpa aí. Cara, andamos. Isso é o. Não sei se era o motivo da discussão, mas assim. Eu tenho um celular Samsung. Andei pra caramba da passarela, sei lá o que eles falam. Putz, cara, andamos pra caramba, né, Jairão? Nós andamos assim. O que tem a ver o celular Samsung com isso, Marcão? Não, porque tem as passadas. É porque tem as passadas. É porque eu tenho. Véia foda. Tem aquela passada, a passada da porra do não sei o quê, não sei o quê, da 7 mil passos. Ah, desculpa, gente, eu sou velho mesmo, o que eu posso fazer? Eu tenho um celular Samsung. Samsung e tem a ver com a outra. Não vai cagar no mato. Aqui, moçada, vamos falar coisa séria. Nem sei o que você tá falando antes disso. Mas aqui. Não quero discutir discussão de técnico, que eu acho que a gente não tem um técnico. Ah, você tá rindo, né, seu bosta? Ri aí, seu bosta. Não, você sabe o que me lembrou agora? Tem um cara que eu não sei se ele é torcedor americano, que ele é extremamente folclórico, que é denominado Itaúna. Não sou eu, né? Que é o cara que chama Itaúna. Todo grupo que ele tem, ele entra e fala assim: eu quero pizza. Então, igual você. Eu tenho um pizza. O cara. Um abraço pro Itaúna aí, se ele tiver ouvindo Itaúna, a gente. Aquele abraço. Itaúna é lendário. Aqui. Não, senhora, ele tá na pizzaria. Eu moçada. Tá no de pizza lá em Pará de Minas. Moçada, aqui, peço até desculpas, que eu queria apresentar o programa hoje, mas eu tô muito louco, mas o próximo programa eu vou apresentar. Mas eu acho o seguinte, primeiro... Não, agora, primeiro que você foi pra geladeira, né, nego? Não é quando você quer, não. Cara, não, eu acho o seguinte, eu sou muito crítico, e eu acho que a torcida do América... Exigente. E você tem o celular Samsung. Tem o celular Samsung, exigente como eu. Olha lá, tudo louco, você tá ouvindo, né? Exigente, que eu acho que a gente tem que ser exigente mesmo. A gente precisa querer administração. Eu sou um cara assim, nós não temos diretor de futebol, ponto. Eu sou um cara que eu acho que deveria ter o Paulo Brax. Tá, mas peraí, você acha assim, olha o jeitão, o Salum então é um cara centralizador só. Não adianta contratar diretor de futebol se ele não tiver autonomia para trabalhar. Eu não quero contratar, o cara já tá dentro de casa. Que seja, mas vira pro cara e fala assim, meu, beleza, autonomia, você agora é, né, diretor de futebol, você tem que trabalhar, entendeu? Agora tudo que passa na mão do Salum, não adianta. Eu entendi o que você quer dizer. Não, sim, adianta colocar um cara que tá dentro de casa se você não dá autonomia pro cara agir. Nenhuma crítica, assim... Eu tenho outras críticas ao Salum, mas eu vou dizer o seguinte, ele é um cara centralizador. Em todas as passagens dele pelo América, ele puxou para ele, para bem ou para mal. Tanto é que quando a gente fala que as coisas que o América conseguiu recentemente, o Salum estava lá e tal. Beleza, parabéns para ele, ótimo. Mas hoje, a gente precisa de um diretor de futebol, a gente precisa de alguém para fazer um contrapeso ao, sim, jeito do que é o técnico. Esse é o grande, o grande Jair, ideia, eu entendo, por trás. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu entendo perfeitamente. Cara, o negócio está dentro de casa. Não precisa fazer esforço. Eu entendo tudo o que você está querendo dizer. Não, a gente já formou, cara. O Alexandre Matos foi formado na América só. O Alexandre foi meu zagueiro no Arsenal. Que lixo. Você entendeu? Quer dizer, o Alexandre foi formado aqui. Quer dizer, a gente sabe formar cara bom aqui. Então... Eu também concordo, eu gostaria muito da ideia do Paulo Brax como diretor, mas gostaria do Paulo Brax como diretor com autonomia, para o cara chegar e bater de frente o que for necessário. Eu entendi, não adianta pôr um cara. Eu entendi o que você quer dizer. É que eu fico, a gente tem uma anedota antiga que fala que todo estrangeiro que trazia para o Givanildo, ele dava bomba, todo argentino. Será, sim, que todo argentino que chegou para a gente era de fato ruim? E se não era ruim... Alguém tinha que ser capaz de falar, não, Givanildo, vamos dar um tempo aí, pô, vamos trazer esse cara. Pô, esse cara aqui, olha, vamos trazer, você entendeu? E trabalhar isso um pouco melhor, trabalhar um pouco no clube, né? Pensar um pouco mais que, mais perene do que o clube é o diretor de futebol. Aliás, mais perene que o diretor de futebol é o clube. E mais perene do que o técnico é o diretor de futebol. Mas então, você o cara não tá acha? Lá pra manter o trabalho funcionando. Eu entendi o que você quis dizer. Não tô discutindo. Mas você não acha que precisa ter... Eu acho que o hiato, o distanciamento da presidência pro Givanildo é muito grande... Bom, pois eu vou te falar a minha visão, eu vou falar com você o seguinte. Pra mim, presidente de clube, ele não tem nem que dar pitaco em futebol, sim, sinceramente. Você sabe qual é a função de presidente de futebol, na minha opinião? É correr atrás de patrocínio, é fazer parceria, concordo. Representar o clube institucionalmente. Concordo, prover condição. E dentro de casa, contratar os melhores. Mas ele não tem. Mas esse que é o problema, Jairão. O problema é esse, ele não tem esse link. Sim. Esse link é que tá faltando. Sim. Esse que é o grande problema. Então fica um cara, com todo respeito ao Givanildo, mestre Givanildo, é um cara que não é participativo e não tem ninguém que linka o cara que tá lá na ponta, né, o cara que tá no campo, e pro departamento, o fodão lá de cima. Eu acho que o hiato é muito grande. Esse que é o problema. Não que seja uma parte ruim, mas se tiver um diretor de futebol com autonomia para criticar o Givanildo roda com um pouco. Sim, exatamente, é isso aí. Porque ele também não aceita ingerência. É isso aí. Talvez seja até por isso que o Salu não tenha preocupado em ter um diretor de futebol. Porque ele pensa assim, contratação eu consigo que eu mesmo gerir, ou tal, o pessoal da diretoria aqui. E não adianta ter o cara para fazer o meanda ali, porque nem o véio cabeça dura não vai escutar o que ninguém tá falando. É isso aí. Para esse ano não precisa, já que vai ser o Giva, vão ficar do jeito que tá. É isso. A questão aí. É, o problema, o que eu acho, o maior erro de preparação dessa temporada foi no ano passado de terem renovado com o Giva sem estar numa especulada no mercado. Sem ver o que tinha de diferente para tentar apostar. E ainda, beleza, foram renovar com ele. Acho que agora o mercado desenha um pouco melhor, porque eu acho que tem algumas opções legais, assim, que fizeram os campeonatos atuais bons, que mereciam ter uma chance, né? O Givanildo é a opção mais cômoda para a diretoria do América hoje. Por quê? Porque o Givanildo se autogere. Primeira coisa é essa. Então, na hora que der ruim, eles vão virar e vão falar assim, porque o Givanildo não aceita palpite. Porque o Givanildo... Na hora que der ruim. Tomara que não dê, mas provavelmente assim, normal, o normal do técnico é dar ruim mais cedo ou mais tarde. Então o que acontece? Quando eles colocam um cara que tem a fama de se autogerir, na hora que dá certo, os caras pegam o bom pra eles. Mas na hora que dá errado, joga tudo em cima do cara. Entendeu? Na hora que a gente virar e falar assim, porque o Givanildo. A gente tá aqui falando um tempão do Givanildo, mas sim, o Givanildo tem chefe. Você entendeu? Jairão tem chefe. E mas se o chefe deixou a ser assim, também está errado, né? Jairão, deixa eu te falar um negócio. Essa discussão, no final do ano passado, a gente fez um programa para fazer uma análise do que o América vai fazer, quais as perspectivas do América. E eu vou repetir a mesma coisa, acho que já tem 6 meses que eu falei a mesma coisa. Precisa, isso é fundamental, cara, ter um cara, que seja o Paulo Brax, que seja o Drubes, que seja o Jairo, o Thales, precisa ter um cara que seja um elo de ligação entre a diretoria do América, a presidência e o departamento do América lá, os caras que estão lá junto com o Givanildo, cara, precisa disso, a gente não tem, entendeu? Isso que me incomoda. Esse é um dos pontos. Se a gente vai ficar aqui, o programa vai durar 4 horas, 5 horas, entendeu? Porque a gente vai falar assim, o Campeonato Mineiro era o laboratório, tá? Bacana. É o Campeonato Mineiro, é o laboratório. E o laboratório, a gente não colocou ninguém pra jogar. Quem que a gente pôs pra jogar no Campeonato Mineiro pra gente testar? A gente viu o Sabe? Nós não sabemos o elenco direito, não. O Sabe! Esse é o grande problema. É. O Pedrão é um cara bacana. Quem é o Pedrão? Jogou uma partida. Quem é o Sabe? Jogou uma partida. Esse que é o grande problema, a gente não sabe o elenco. Isso que me incomoda. E aí, Jair, a gente conversou ontem, tem 3, 4, 5 times que querem subir para a Série A ano que vem. É o Curitiba, é o Paraná, é o Red Bull, que tem grana, que os caras estão vindo, compraram o Bragantino, eles querem subir. Tem 3, 4, 5 times que querem subir de qualquer jeito. E a gente está... Você entendeu? Isso que me incomoda. A gente está assim... Igual, o que mais... Eu não quero me alongar muito, senão fico cansativo. igual Juventude. A gente jogou contra o Juventude achando que ia ganhar fácil. E deu que no que deu. É complicado, cara. A gente tá num... eu acho que assim, a gente tem que repensar muita coisa. Não é, o trabalho todo não foi zero. Tem coisas que dá pra aproveitar. Sim, lógico. Deixa eu até ler os comentários aqui. Vai lá. O Marcos Grassi falou aqui, ó. Se não montar um elenco mais forte pra Série B, vai sofrer. Precisamos de quantidade e qualidade como tínhamos em 2017. O Zé Alves Aguiar, contratar dois zagueiros, dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, dois meias e um atacante para jogar. Nossa senhora, eu ainda incluiria um goleiro, mas... Sim, lógico. Fundamental. O Yannick Marcelo, o meio-campo do América foi inoperante, no banco não tinha ninguém para mudar a história do jogo. Concordo. Eu tô falando de formação de elenco. E o Maurício Rodrigues falando, boa noite, amigo, cheguei agora, o desespero bateu. Não em relação ao futebol, mas na organização, futebol e torcida. Peças discutíveis e descaso com a torcida na entrada para o Mineirão. Ah. Né? É isso que nós já comentamos aqui, o pouco caso com a gente, e até da parte do próprio América, que custava ter um funcionário ali para orientar aonde ficavam os portões antigos, só para falar, não, sobe aqui, vai, faz a curva aqui. Né? Já, posso fazer um adendo? Desculpa interromper. Claro. Na hora que a gente sai, aquela vai, volta para voltar. Cara, eu tava com minha filha, com minha esposa, e tinha um cabuquinho que tava vindo com a gente, um torcedor do América. Cara, não tinha nenhum policial. Eu fiquei muito preocupado, porque tava, você entra num beco, numa escuridão. Eu falei, cara, vai dar merda. E lá fora, descendo, quando você sai daquela muvuca, quando você sai da parada, você sai na avenida ali da Pampulha. Cara, eu fiquei muito preocupado. Minha filha tem 15 anos. Pai, que escuridão que é essa? Não vi nenhum tipo de policiamento ali perto. Muito preocupante, cara. Só um parênteses aqui. Na saída, no final do jogo, os portões do lado de lá do Mineirinho estavam abertos. Então a saída, eu saí tranquilo. Então você teve sorte, porque... Não tinha que dar a volta, sair por trás, não. Cara, eu saí no mesmo lugar que eu entrei e não tinha policiamento nenhum. Uma escuridão, monstro. Aí chegou um caboclo que tava saindo comigo e falou, velho, e aí? Eu falei assim, se eu falar que eu torço pra América, o cara com medo de falar que era torcedor da América. Cara, muito perigoso. Então assim, você teve sorte, viu, Thales? Parabéns. Não, na verdade não é questão de sorte, não, cara. Depois daquela traulitada que a gente tomou, não tinha nem o que fazer ali. Né? A torcida do Cruzeiro tava cagando pra gente. Ah, mas eu achei, cara, peguei uma quebrada ali que eu falei, gente do céu. Enfim, tá aquele pau. Pessoal, vamos botar no bala? Vamos lá. Bora. Bom, nós tivemos um problema técnico, não houve votação no Twitter, tá? O Alisson, né? Nossos problemas técnicos. Ô, gente, vocês têm que me apoiar aí, tá? Vocês têm que falar que a culpa é do Alisson também. O Alisson... Então, eu não vou, porque o nosso jovem, ele é meio carente dessas coisas, então eu fico com medo dele ficar magoado. Beijo, Alisson. Parabéns, viu? Muito bom. É outra coisa também, gente. Essas desculpinhas dele aí para não participar do programa já tá cansando a gente. Eu também tô meio cansado. Não, o cara fica metendo atestado, é um absurdo, velho. Vamos abrir o negócio. Vamos deixar o trem mais às claras. Ele não assiste o jogo. Ele não vai no jogo e dá pitaco em tudo, né, Otávio? É, ué. Complicado. A cenoura dele tá assando. Felipe Deleucas, quem que você vota pra bala do jogo? Deleucas, meu ídolo. Difícil, mas eu vou no Christian. Porque eu acho que foi quem conseguiu criar alguma coisinha assim ontem. Ou seja, por chute ou algumas enfiadas de bola legais que ele deu. Mas foi o único que eu vi com um pouco mais de lucidez ontem, assim. Bom voto. Marcão do Castelo. Cara, o Deleucas foi muito preciso, assim. É muito tempo que eu não ia no Mineirão. Eu achei que o Christian... distribuiu bem as jogadas e tal. E eu achei que o América foi tão bagunçado ontem, né, Jairão? A gente conversou ontem. Eu acho que o Christian foi o cara mais lúcido. Eu voto no Christian. Acho que ele foi o mais lúcido do time, foi o Christian. Bom voto, concordo também. Thales? Para esse jogo em específico, para bala, eu voto no Thales. Porque ficar 90 minutos vendo aquele jogo, depois sair no meio da torcida do Cruzeiro, eu voto no Thales. Sem coragem. E o tanto que nós andamos, né? O tanto que o Thales andou, e depois o Thales ainda foi tomar cerveja com o Cruzeirense. O voto eu vi. Puta, que isso, cara. Confraternizando com o inimigo, não pode não, hein? Tá errado. É. Bom, eu vou votar no Christian também. Eu gostei bastante. Achei que você ia votar em mim, ué. Não, você não. Eu andei o mesmo tanto que você. Por que que eu vou votar no você? Ah, você falou antes de acabar o primeiro tempo? Não, eu saí com 10 minutos do segundo tempo. Puta vida. Foi mesmo. Revoltado. É, mas eu vou votar no Christian, primeiro porque ele não sentiu esses jogos. Verdade. Nenhum dos dois jogos contra o Cruzeiro ele sentiu, né? É diferente do. Eu acho que o Zé fica mais nervoso. Então, Jairo, sabe? Na verdade, então você coloca aí três jogos, né? Porque ano passado também contra o Cruzeiro ele fez um partidaço, né? Sim, sim, verdade. Então, assim, eu acho que ele tem uma participação muito boa no time e é um cara que é um injustiçado. Ele merecia ter jogado muito mais ano passado. E eu vou votar no Christian também, porque tá merecendo. Não sentiu, jogou limpo, sem nervosismo e tocando bem a bola ali. E eu vou falar com você o seguinte, que prefiro improvisar o Juninho do que botar ele no lugar do Christian, sinceramente. Ô Jair, você falou um negócio muito, muito legal. Eu acho que o Christian, ele tem uma personalidade muito mais... Cara, eu sou fã do Zé Ricardo. Eu acho que nós todos somos fãs do Zé Ricardo. Mas eu acho que o Christian tem uma presença... Cara, ele tem um diferencial, cara. Ele não sente a pressão. Putz, é muito chato falar isso. Mas ele não sente a pressão. A vantagem de ter uma visão de jogo muito boa. Ele tem um passe longo muito bom. E o chute dele fora da área também é... Isso aí. É um perigo, né? Chuta bem, né? Eu acho uma sacanagem deixar ele fora do time, cara. Ele, pra mim, tem que achar um espaço pra ele ali, viu? Sinceramente. Como eu falei, se for pra voltar com o Juninho, que improvise ele na lateral, ou improvise o Juninho na lateral, porque, sinceramente, eu gosto da dupla Christian Zé Ricardo. Ele, inclusive, tem nome de dupla sertaneja, que fica até bom, né? Christian Zé Ricardo. Mas eu já falei com vocês. Tudo bem que Série B, não vão jogar trancadaço, né? A gente não pode jogar trancadaço, que é time... Furreca, mas contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Não, rapaz, tem muito time que vai brigar com a gente. Eu sei, Jair. Mas olha só, contra o Cruzeiro, eu falei no último programa, era jogar com três volantes. Aí o nego tirou onda. Ah, você é cagão, que não sei. O jogo contra o Cruzeiro, que é o melhor, e na minha opinião, é Palmeiras e Cruzeiro e Flamengo, são os três melhores plantéis do Brasil. A gente tem que assumir a nossa posição. Era três volantes, com esses. Furreca de lateral que a gente tem é jogar os três, entendeu? A gente tem três bons volantes: Christian, Zé Ricardo e Juninho. Tudo bem que a gente deu azar que o Juninho machucou, entendeu? Cara, a gente tem que assumir. Fala. O Christian teve muito mais chance de gol, foi muito mais importante pro atacante do que o Toscano. Então, tipo assim, é melhor você tirar um dos meios lá da frente e baixar. Ah, cara, ô Deleu, que você falou a coisa mais certa. O Christian chutou mais pra gol, acertou mais passe, fez mais virada de jogo. Deleux, você falou a coisa mais certa da noite, antes da gente falar do Colatina. Nós não temos meias. Tudo ele concorda. Oh, meu Deus. Não, cara, Thales, porra. E agora já passou a chapação minha. Nós não temos meias e o Toscano é um lixo. Nós não temos meias, cara. O Toscano tá jogando nada. Essa água da Coreia, eu vou falar com você um negócio, viu? Não pode deixar um sujeito beber essa água de lá, não, que o futebol já acabou. Ele aprendeu a jogar futebol com os japoneses, eu tenho certeza. Vamos pro Colatina, tá moçada? Bora, vou estar aquele pau. Então vamos lá, Thales Maciel, qual que é seu voto pra Colatina? Eu vou de... Pela segunda vez, meu coração vai partir. Givanildo. Givanil tá na batata dele, tá assando. Marcão, e seu voto? Cara, putz. Ah, caralho. Entre Toscano e Givanildo, vou votar no Givanildo. Givanildo. É que o negócio tá feio. Felipe Deleucas, Gibraltar, qual que é o voto de Gibraltar? É, no Toscano. No Toscano também foi... tá fazendo raiva demais. E assim, eu fiquei puto. O filho da puta deu uma cavaquinha assim na cabeça do jogador do Cruzeiro na frente dele. Ele teve uns 5 minutos pra dar o passe pro João Paulo, que tava cego na cidade. Ele podia dar o passe rasteiro, dar o passe e não deu o passe. Enrolou até o João Paulo passar muito, aí ele quis cavar em cima do cara do Cruzeiro. O cara só pôs a bola ali, e aí ele nem acompanha, nem para na falta, porque não conseguiu chegar no cara, e o João Paulo na hora só volta com a cara de assim, puta que pariu, ele tentou voltar, mas aí até que chegar lá, a bola já tinha sido cruzada e gol do Fred, né? Foi. Isso foi um lance que deixou puta, fora isso, não acertou um chute, errando na frente, errando tudo que pegava, não conseguiu, totalmente inútil ontem, assim, não fez nada. Ainda pra piorar, bateu o amor das faltas que a gente teve perto da área, que o João Paulo, não, o pior que ele seja, pelo menos tá dando assistência em bola parada, né? O Toscano pegou tudo pra ele ontem e nada. Jogou nada, né, seu? Bosta rala. Tá jogando nada. Ele e Mateuzinho tão jogando nada. Nós não temos meias. Nós não temos meias. Vou votar Juvenil. Eu vou tentativa de votar no Toscano é válida, eu até poderia nessa linha, mas eu vou votar em quem tá deixando ele jogar, cara, porque assim, o Toscano não é dessa partida, esse foi o, quer dizer, 11 rodadas de grupo, mais uma quarta, 14, mais dois jogos, 16, mais o jogo de Roraima, 17, nada. Mais o jogo com o Juventude, 18, ou seja, em 18 jogos até agora o Toscano não se... Nada. Não se explicou. Então, se ele tá ruim, se a bola tá faltando, culpa é do Givanildo que tá deixando ele lá. Então, eu acho que, assim, eu vou votar no Givanildo, sim. Primeiro, porque ele entrou com a escalação que eu não acho que é a correta. E não mexeu. Verdade. Não mexeu, aceitou passivamente. E principalmente ali, o Toscano é um dos grandes exemplos. O Toscano fez essa cavadinha, essa palhaçada que deu no gol do Fred... E ninguém vai lá nem pra dar um tapa na cabeça. Fala, meu filho, acorda. Me ajuda aí. Você entendeu? E aí, e quem que é o capitão? O capitão é outro ausente. Né? Até porque, que é o Jussane. Até porque, Jaro, o Jussane não dava conta de correr até o Toscano. Você tá querendo não dava, demais. Nunca. Não mas o Mineirão, se o Mineirão... Antigamente o Mineirão era maior, né? Ainda bem que o Mineirão diminuiu, que senão não dava conta mesmo. Dava conta nem de tirar o paroímpa lá. Eu, inclusive, falei com o Thales ontem que eu fiquei muito feliz do jogo ser à noite, porque senão o Jussane escolheu o lado com o sol de novo. Olha só, vocês estão me ouvindo então, né? Então sim. É o seguinte, cara. Olha só, eu assim, quando o Adilson entrou, vou ter que resgatar, mas eu acho que é um lixo. Mas eu, Marco, sinto necessidade de um técnico mais participativo. Ontem, eu vi um cara com a mão no queixo. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Eu sei que tem gente que defende. Eu acho o Giovanni sensacional. O cara é legal. Recorde de. Cara, o cara tem que mostrar que tá ali dentro, cara. Que tem postura, que tá junto. Eu não vejo isso no Giva, cara. Desculpa. E assim, eu não vejo. E 99% das pessoas não veem o cara assim. Entendeu? Então, assim, não quero resgatar isso e tal. Tomando no coco, a minha preocupação quais são? Primeiro, não vejo um diretor de futebol, ponto. A gente não tem um diretor de futebol que pode ser um interlocutor entre a diretoria e o comando, né? O Givanildo, enfim. Não vejo um cara que interfere no planejamento do time. Nós não temos goleiro. A gente tem um terceiro goleiro sensacional, que é o Fernando Leal. Fernando Leal, bacana, terceiro goleiro. Nós não temos zaga laterais. Nós não temos um zagueiro reserva. Nem vou falar do Lima, tá, moçada? E não, não aí, temos meio. Aí eu discordo você. A gente não sabe se a gente não tem zagueiro reserva. Eles não jogaram. Thales, então foi uma provocação. Foi uma provocação que eu fiz. Por quê? O Campeonato Mineiro, o que é? Laboratório. Nós não fizemos do Campeonato Mineiro um laboratório. Quem é o Sávio? Beleza, o Ronaldo, a gente viu os dois últimos jogos, lateral direito, que é fraco. Beleza? Esse é o concurso. Quem é o lateral esquerdo, Sávio? Também discordo você. O Ronaldo é menino. Você não pode crucificar o menino por causa de dois jogos. Vou crucificar, mas a gente viu que mas não deu certo. Crucificar, ué. Não, você tá certo. Então, você tá falando que não serve. Não, na minha opinião, e nove. Eu acho fraco. Não dá pra você cravar em dois, três jogos que o menino serve. Desculpa, se não jogou dois jogos. Eu acho que. Se não jogou contra o Cruzeiro e não jogou contra. Não, sei lá, bem, mas o Zé Ricardo serve pra América hoje? Na minha opinião, sempre serviu. O começo do Zé Ricardo foi extremamente instável. Ô, Thales. Sim. Você tem uma, o cara. Eu não consigo cravar o Ronaldo também, não. Não consigo cravar o Ronaldo ainda. Não, é injusto. Porque a circunstância é complexa e eu não consigo cravar o Ronaldo ainda, não. Esse é o problema. Naquele jogo contra o Guarani, se ele tivesse feito um jogo ruim contra o Guarani, aí a gente fala, pô, bicho, mas não é possível. Entendeu? Agora, o cara pegou o rabo, velho. Então, não sei, eu não vou, pode ser que... Eu até vendo a Copa São Paulo, não achei essa Coca-Cola, não. Acho até que realmente não. Eu achei que lá, eu achei ele regular. Mas não sei, tem cara que vai regular na categoria de base. Negócio. Quem... Desculpa, tá? Quem gosta, quem defende o Ronaldo, quem conhece, tudo. O cara que é bom, você vê o Danilo, quem joga futebol... Mas Danilo não, fez não, muita raiva, hein? Olha só. A gente esquece, mas Danilo fez muita raiva. Rocha fez muita raiva. Olha só. Fez raiva demais. Eu concordo com você. Mas o cara joga na fogueira. Você joga na fogueira, você sabe quem é o cara. Isso que eu tô querendo dizer. Não tô querendo crucificar o cara. Eu não quero crucificar o cara. Não quero, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Não quero crucificar o cara. Não quero. Pra mim é um Cheslon. É um Cheslon disfarçado. Nunca. Nunca, não, tá muito cedo você falar que ele é um Cheslon. Eu sou chato. Fala aí, Felipe. Ele tem 18 anos. Ele é o Zé Ricardo, o que começou titubeante, já teve a primeira chance. Ele é com 20 anos de idade, mais ou menos, que teve a chance. O Messias vai ter chance já com 23. Sim. Ô, gente, categoria de base é lá em cima e lá embaixo o tempo inteiro. Não tem, é complicado. Mas agora, o erro é, vamos conversar, o lateral reserva é um moleque de 18 anos. Vou conversar que isso está longe do ideal. Sim. Está muito longe do ideal. Então, assim. Talvez. E aonde vem o problema? Talvez o Ronaldo seria um reserva bom se o titular fosse ótimo. Sim. O titular é fraco. Nós não temos laterais, caraceta. Nós não temos. A defesa do América é um lixo. Nós não temos um goleiro, nós temos um zagueiro e olha lá, não temos lateral. Isso a gente está discutindo isso o tempo todo. Não, esse é o grande problema. Não sei. E olha só, senão o programa vai durar 4 horas. Olha lá. A gente não testou ninguém. Esse é o problema. A gente testou o Ronaldo. A gente não testou o Ronaldo. Na verdade, o Ronaldo teve que entrar porque o titular se machucou. Sim. Então. Se o Leandro Silva não tivesse machucado igual o João Paulo não se machucou, então, a gente não teria visto o Ronaldo. Então é foda. Isso que me incomoda, entendeu? Beleza. Mas, eu até não acho ruim você ter um lateral da base como reserva para um titular já experiente, rodado, essas questões todas. Até porque o orçamento é menor, então não tem. Eu não acho ruim o que fizeram de colocar realmente alguns atletas da base para serem reservas ali, igual a gente tá tendo, tipo, os volantes mesmo são todos da base, né? Tirando o Juninho. O problema é não ter dado chance para esses caras mostrar esse serviço. Tipo, a gente conseguiu ver, beleza, o França dá conta do recado. Ele conseguiu entrar ali, pá, merece mais oportunidade. Mas, tipo assim, os volantes mesmo, a gente não consegue opinar como que é o Márcio, os zagueiros mesmo, a gente não pode falar. Deleu, desculpa te interromper, desculpa. Nós não sabemos as peças que nós temos. E aí, a questão de... A gente tinha que ter usado um pouco mais. E eu acho que nessa questão, assim, a gente pecou tem uma falta de planejamento. A gente, quando demitiu o Juvenil, ali em 2016, na Série A, tinha lá aquele Zé Ruela, lá, diretor de futebol, que queria implementar uma visão mais moderna de futebol, de jeito de approach pro jogo. E ele trouxe o português, era uma ruptura muito grande ali, o cara não soube fazer o meio termo ali no começo, rodou rápido, veio o Anderson, que veio com a proposta de ter esse tipo de jogo, embora ele também seja mais pragmático do que possivelmente, que geralmente esse tipo de futebol é, mas beleza, passou meio campo ali na série A, foi pra Série B, tentou manter um pouco aquela questão, e foi indo, né, e só que aí, depois que saiu o Anderson, efetivaram o Drubis como se fosse mantendo a mesma pegada. Que pegaram a marreta, destruíram esse processo todo, quando tiraram o Drubis, trouxeram o Adilson, e depois você tirou o Adilson e traz o Giva, então agora você tá buscando uns caras que tem uma visão totalmente diferente de futebol, que era a visão que tava trabalhando ali atrás. Eu acho que a gente, concordo, de 2016 até o início, até meados de 2018, a gente teve uma visão muito clara de futebol, do que a gente queria, como que a gente queria montar os times e tudo. O problema é que a gente pegou no meado ano passado, meteu uma marreta no projeto e hoje a gente tá meio que indo no que vai. É isso que atrapalha. Se a gente tivesse Nós estamos tocando de ouvido. A verdade é essa. Nós não temos postura nenhuma, nós estamos tocando de ouvido. Nós não temos projeto porra nenhuma, esse que é o problema. Se tivesse mantido aquela pegada e buscado os treinadores que tinham um pouco aquela filosofia e tudo, você estava melhor hoje. Você tem principalmente os da base, os que se mantiveram nesse período, os caras já estariam mais acostumados com uma certa metodologia, não teriam tanto baque na hora de adaptar a uma outra metodologia de jogo. Essa quebra, aí, mas sempre na hora que trocar, se for buscar um treinador desse tipo, que eu acho muito válido, você vai ter sempre um engasgo no começo. Eu acho que hoje já tem algo, tipo assim, eu falo, por exemplo, eu daria uma chance pro treinador hoje da Ferroviária, que é um cara que tem essa filosofia e conseguiu fazer a Ferroviária jogar nessa proposta ainda com um time muito pior do que o adversário do Paulista. E deu caro a eliminação pro Corinthians e tudo. Então, eu acho que seria válido dar uma chance, por exemplo, para ele. Eu acho que é Vinícius Munhoz, o nome dele, um cara assim. Mas o problema é que esse cara, eu gosto da ideia. De ter um diretor de futebol que vai bancar o cara, um cara que vai chegar e conversar com os jogadores, olha, sim, esse é o cara, sim, que tá aqui, vai ter que fazer o que ele tá falando, e vai ter que ter um tempo pro cara trabalhar. E por exemplo, agora esse é excelente. Outro momento que teria esse ano, a pausa da Copa América, só que a pausa da Copa América pode até jogar tudo pro alto, né, dependendo, sim, de como. Então, tipo assim, eu acho que tem opções no mercado que daria pra ter buscado. Ele também já tinha feito esse mesmo trabalho na Ferroviária no passado. Por que que não chega pra esse cara, já que a gente vai ter uma reestruturação, uma mudança, chega, dava um agradecimento pro Giva, a estátua, e contratasse um cara que tivesse mais nessa metodologia. Ele foi o emergencial ali, beleza, quase deu certo, não deu. Agora vão começar a fazer aquela proposta toda de novo. Mas aí mantém com ele, vai sem proposta nenhuma, e aí fica nessa coisa. Vamos ver o que vai ter depois. Acho que a gente tem que repensar muita coisa na América, viu? Pessoal, temos um programa? Acho que temos. Beleza, então, pessoal. Marcão tá aí? Acho que o Marcão caiu. O Thales caiu também. Bom, então, pessoal, boa noite a todos. No nosso próximo programa, vamos tentar fazer um programa de perspectivas para a Série B antes da nossa estreia dia 27. Nosso próximo jogo é contra o Operário, né? De Ponta Grossa, não é isso? Pela estreia da Série B, numa sexta-feira, dia 26. Provavelmente antes faremos um programa aí sobre as perspectivas do nosso time aí para a Série B. Givanildo falou que tem contratações para chegar e a torcer. Felipe, seu boa noite. Então, boa noite aí, pessoal. Vamos torcer para o negócio começar a andar, ainda que seja difícil. Isso mesmo. Marcão caiu mesmo. Bom, boa noite então, pessoal. Grande abraço. Voltamos aí logo, logo. Até mais.